Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos segue, o disco do dia de hoje traz não apenas um álbum, mas um repertório que marcou uma página da história da nossa MPB. Estou falando do Tropicalismo, que neste programa é revisitado na interpretação de Caetano Veloso. Abrimos com Tropicália, de Caetano Veloso. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no planalto central do país. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Quem não se lembra de Super Bacana, do Caetano Veloso? Toda essa gente se engana, então finge que não vê que eu nasci pra ser o Super Bacana. Eu nasci pra ser o Super Bacana, Super Bacana, Super Bacana, Super Bacana. Super Homem, Super Fleet, Super Vink, Super East, Super Bacana. Estilhaço sobre Copacabana, o mundo em Copacabana, tudo em Copacabana, Copacabana. O mundo explode longe, muito longe, o sol responde, o tempo esconde, o vento espalha e as migalhas caem todas sobre Copacabana, me engana. Esconde o super amendoim, o espinafre, o biotônico, o comando do avião supersônico, do parque eletrônico, do poder atômico, do avanço econômico, a moeda número 1. Os arranjos de Rogério Duprat destacam-se nas gravações destas músicas. E o que é mais importante, não se trata apenas de um disco ou dois, mas de um movimento conceitual que mexeu com certezas e valores, quebrou paradigmas e empurrou nossa MPB para a contemporaneidade da música internacional, voltando também os olhos para os nossos vizinhos de Latinoamérica. Soy Louco por Ti América, de Gil e Capinã, traz uma homenagem implícita e até explícita ao Che Guevara, em plena época da censura e da ditadura militar. Soy loco por ti, América. Yo voy a traer una mujer playera, que su nombre sea Martí, que su nombre sea Martí. Soy loco por ti de amores, tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica, y el cielo como bandera, y el cielo como bandera. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores, soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. El nombre del nombre muerto ya no se puede decirlo, quién sabe, antes que un día arrebente, antes que un día arrebente. El nombre del nombre muerto, antes que a definitiva noche se espalhe en Latinoamérica. El nombre del nombre es pueblo, el nombre del nombre es pueblo. O Tropicalismo soou como uma bomba, um tufão, um terremoto, e a música brasileira definitivamente não foi mais a mesma. Confira em Alegria, Alegria, de Caetano Veloso. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria. Dia e preguiça. O disco do dia de hoje trouxe o repertório tropicalista na voz de Caetano Veloso, com gravações originais. Estas músicas podem ser encontradas nas diversas coletâneas disponíveis nas lojas de disco. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até segunda-feira com mais um Disco do Dia.